Comando, boa noite, tá 4738. Avistando 3152, avistou com 1000 pés. 3152 autorizado, pouso. Pistão zero, pista molhada, vento 130 graus, variação de 10 até 29. Ciente, livre pouso, 103152. Uma formação no perfil da Momo, e o ideal seria voar para o 320 da presente. Autorizado desvios, o TAM 4738, será coordenado com o centro ou pro após desvios. Tá ok, ciente, 4738. Pernambuco, TAM 4738. Firme com a posição, por gentileza, 4738. Posição Abuco. Ah, perfeito. Abuco, 4738, obrigado. Eu 3152, solo 30, táxi à direita, via Alfa, chame antes da Juliette, mantém o escuta. Via Alfa, chame antes da Juliette, nossa escuta, só 3152. Boa noite, 1972, passo 237, 1910, centro da Bravo. Fora 972, oceano, identificação, chegada bom mediúna. Desça e mantenha o nível 060, reduza para 250 nós. 250 nós, descendo para o 060, 972. Controle, passageiro 2224. Sim. Possibilidade de voar da presente dona? Utilizado posição em TAP. Passageiro 2224. Está presente TAP, descendo para 050, 2224. São 4738, chama o centro Recife, em 12545. 2545, são 4738. Então, 3152, antes da Juliette, na Alfa. Informação do 200, transfere, pediu, perdeu o contato com o centro Recife. Controle ciente, Xanama 074, oceano, identificação, chegada bom mediúna, desce e mantenha o nível de voo 070 e reduza a velocidade para 250 nós. 070, reduzindo velocidade 250 nós, 6074. Passageiro 2224, cancelado as restrições de altitude, desça para 2 mil pés, informa ajuste no 0 no 6, livre procedimento, retorno estabilizado. Afirmativo, autorizado 2 mil pés, livre das restrições, 1016 ajuste, reportará estabilizado, autorizado, passageiro 2224. Antônio, pode confirmar para o passageiro 2224 se chove sobre o campo? Chuva leve sobre o campo, 2224. Sim, 2224, grato pela informação. Solo Salvador, aqui é o Gol, Golf Golf Bravo, informando o término do reboque, obrigado, bom dia. Ok, ciente. Chamada 074, reduza para 2309. 09, reduzindo 6074. Voo 972, cancelada de inscrições de altitude, desça para 3.000 pés, o ajuste na 096. 3.000 na 096, 972, cancelada de inscrições de altitude. Xanami 074, reautorizar a descida para 4.000 pés, sem restrições de altitude, o ajuste na 096. 4.000 sem restrições, o ajuste na 096, 6074. Voo 972, reduz a velocidade para 2109. 2109, 972. Voo 972, era seguir tráfego uma hora, no 2 milhas, mesmo rumo, cruzando 4.000, descendo para 2.000 pés, alfa tanque 72. 972, sim. ferido 2224, devido ao sequenciamento, condições de manter presente velocidade está mais próxima externa? Afirmativo, vai manter 170 nós até o externo, 2224, intercepto. Graças, chama agora para Salvador em 198-95, passarido 2224. 1895, passarido 2224, boa noite. Estou em Salvador, passarido 2224, localizador da 10. 6 passarido, isso é a minha vistana, final do 10. Depois da vistana, 2224. Chama 074, desça para 3000. Estou em passarela do 2224, visual com a pista, avistou com 1200 pés. Gente, autorizado pouso, pista molhada, vento 120 graus, 02, nós, passarela do 2224. Autorizado pouso, não, no zero, passarela do 2224. Zona 972, controle. Diga. Zona São da Torre, sem chuva no aeródromo, porém a pista encontra-se molhada, sente? Sim. Zona 972, chama a torre em 198-95. 974, desça para 2000 pés, autorizado LS, reporta estabilizado, chuva desceu no aeródromo, sem chuva, para a pista encontra-se molhada. 972, continua a aproximação, aguarde autorização de pouso, aeronave à frente avistou 1 no 1200 pés. Autorização 972. Afirma. Uma boa noite, voo do 1098, autorização Natal. estou autorizado para Natal, São Gonçalo, nos Campos, via Pesuro 10, nível 370. Decola da 10, curva esquerda, saída Puca, transição Zipar, aciona 5433, o controle 208. Autorizado 370 para São Gonçalo do Amarante, via Pesuro 10, decola da 10, curva esquerda, Puca, Zipar, 5433, transição 208, o controle, gol 1098. Afirmativo, saída Puca, transição de paz, chama para acionar. Puca, de paz, está pronto para o puxo, encanamento na posição 02, no 098. Autorizado, chama entrar. Depois, fazendo táxi, 098. Saredo 2224, solo aos 48, táxi à direita, via Alfa e chame antes da Juliette, mantém-me escuto. Via Alfa, antes da Juliette, nós escuto, passaria do 2224. Tá, autorizado pouso, pistão no zero, pistão molhada, vento 1 no 00 graus, 1 no 5. Autorizado pouso, gol 972. Estabilizando o localizador 6074. 6074, ciente, chama a torre 118, decimal 95. 295, boa noite. Oi. Controle de Salvador, tá 3398. São 3398, chegada Gomé de Ona, senhora identificação, desse mantém o nível de voo 050. 050, Gomé de Ona, informa que perdeu contato com o centro Recife, está assistindo da informação Bravo. Enche, 3398. Autoridade de voar Duna? Motivo Duna, autorizado ETAP, então 3398. ETAP, então 3398. Boa noite, Xaneme 074, final da Runa 0, baixado trabalho. 074, gente, morreu avistando, ativando a nave, avistou cerca de 1.200 pés. Nasceu todo avistado. Foi o 972, solo 51, no táxi à direita, via Alfa, chamante da Juliette, mantém-me escuro. Direita, via Alfa, chamante da Juliette, gol 1972. Avistou, 1100, 6074. Autorizado pouso, pistão molhada, pistão no zero, vento 120 graus, 20 nós. Primativo, pouso autorizado, 6074. Para ingresso na Juliette, o 2224, passarelo. Autorizado esquerda para remota, posição 12. Autorizado esquerda, remota, posição 12, passarelo 2224. 098, para o tanto. Com 30 na costa, 033. 3 horas e 10, alternando o Fortaleza. Ah, a direita, até a ponte espera e faz falta decolar. Vou usar ela mesmo. O 6074, solo 54, táxi à direita, via Alfa, chamante da Juliette na Michuta. Chamante da Juliette, né? 074, Michuta. 972 da Gol, autorizado esquerda, portão 11. Esquerda, portão 11, Gol 972. Voo 1098, autorizado, alinhado e decolado. Estamos zero, vento 120 graus, 15 lá. São 3398, cancelada de instruções de altitude, desça para 2.000 pés, ajuste 1096, livre procedimento LS, reporte estabilizado. 2.096, da 3398, reportagem estabilizada. Alfa 6074. Utilizado à esquerda, portão 4, 6064. Esquerda 4, extrato. O 098, decola 56, controle 1, 20, decimal 8. 208, 098. Jogou o 098, decolou na sua escolha. 098, contato radar na decolagem de saída PUCA, nível de voo 370. PUCA 370. Gol 098 pode ir pro ar de par? Mais oito agora. Ok. Para mais oito, coordena com o centro Recife, 125.45, alterna em 126.85. 2545 e 2686. Centro 3398, autorizado ILS, repórter estabilizado. Bota na 3398. Utilizando da 3398 e ILS X-Ray Pistão no zero. Cliente, da 3398, chama Torre Salvador em 118.95. 1995, obrigado, bom volante. 118.95. 1895, da 3398. Torre Salvador, boa noite, da 3398. Continua a aproximação, informa a vista. Formanata, 3398. Pista se encontra molhada? Afirmo, pista molhada. Sente da 3398. Novela, tá? 3398. Autorizado pouso 3398, Ventura 20 graus, 10 lá, já avistou? Avistado, tá? 3398. Pouso. Autorizado pouso, pista no zero, tá? 3398. 3398 no solo Lodge 07, libera direita, táxi via Alfa Juliette, portão 2, não me escuta. Alfa Juliette, portão 02, na sua escuta, Salvador, Control, good here, Gulfstream, November 999 Alpha Romeo, out of 225 to 110, information Charlie. Roger, Cocker identification, November 989 Alpha Romeo, cleared among arrival, standing maintained flap level 050. 050, I'm on arrival, IDN, 9 Alpha Romeo. Salvador, bom dia. Azul Alfa, Quebec Alfa, apenas cheque de equipamento. Digo barra 5. Digo barra 5. 5/5, ok. Bom dia, obrigado. Bom dia. November 989, Alfa Romeo, descending to 2,000 feet, QNH1016, cleared ILS, call established. 2,001016, we'll call established on the ILS, runway 109 Alfa Romeo. November 989, call to the tower, 118-95. 1895, thank you, have a good night. Tower, good evening, Gulfstream, November 989, Alfa Romeo, established ILS, runway 10. November 989, Alfa Romeo, report runway in sight, QNH 1016. Good report with the runway in sight, 9 Alfa Romeo. We have the running inside November 989 Alpha Romeo with 1,300 feet. November 989 Alpha Romeo, QNH 106, clear to land, runway 10, wind 120 degrees off for north, runway west.